Quem acredita em amor verdadeiro aí, levanta a mão. É nessas horas que eu sempre falo, meu parceiro, que a farra sempre vai perder pro amor, não é verdade? É, não deu, olha eu, sua previsão falhou. Foi certo indo bem, melhor trocar as cartas do tarô. Assim, ó. Olha eu aqui, respirando sem o seu amor. Cê me conhece, tudo que eu falei a boca gaguejou. Bem na mosca, acertou no final. A vara perdeu pro amor. O que adianta ter falhas no meu pé se você tá na minha cabeça? Me faz a gentileza de dizer o que não tem nas outras que tem em você. O que adianta ter falhas no meu pé se você tá na minha cabeça? Daqui pra frente o povo vai saber. Tô transmitindo ao vivo pra dizer: tá foda sem você. Ô, Cristiano, tá foda sem ela demais, né, Marcelo? Fala assim, ó. Olha eu aqui, respirando sem o seu amor. Cê me conhece, tudo que eu falei a boca gaguejou. Vem na mosca, acertou no final. A vara perdeu pro amor. O que adianta ter falhas no meu pé se você tá na minha cabeça? Me faz a gentileza de dizer o que não tem nas outras que tem em você. O que adianta ter falhas no meu pé se você tá na minha cabeça? Daqui pra frente o povo vai saber. Tô transmitindo ao vivo pra dizer: tá foda sem você. E quem gostou, bate palma aí.